Gravando. Segura pra gente, por favor. Põe perto da boca dela. Você já foi no estúdio de rádio? Sim. Sim. E não é que nem o dele? Não sei, eu não fui o dele. Como é que era o seu? Era um estúdio. É, tinha aparelhagem de som, radialista. É aqui de Guaianazes. É, eu congregava numa igreja que nós fomos lá na assembleia para poder tentar ver se conseguia a rádio de Guaianazes. Aí nós fizemos assinatura, foi todo um processo, nós conseguimos a rádio legalizada de Guaianazes. Aí eu comecei a trabalhar vendendo planos, né, para tipo, as pessoas fazer divulgação. Então eu conheci um pouco a rádio como que era, entendeu? Só isso. Salve, palmas. Corte o som, dá um stop aí. Daqui aonde? Ah, tá bem. Tá de cabeça para baixo? É. Tá apagado. Tá apagado.